O que vem da Lua? Detesto a Lua. Tenho medo dela, pois, quando brilha sobre determinados ambientes familiares e amados, torna-os às vezes estranhos e pavorosos. Foi em um verão espectral. A Lua iluminou um velho jardim por onde eu vagueava. O verão espectral de flores narcóticas e ondas de folhagens úmidas que estimulam sonhos turbulentos e multicoloridos. Enquanto eu andava pela orla de uma correnteza cristalina e rasa, vi uma ondulação incomum despontar com uma luz dourada, como se aquelas águas plácidas estivessem sendo arrastadas por correntes irresistíveis para misteriosos oceanos que não são deste mundo. Silenciosas e cintilantes, luminosas e fatais, aquelas funestas águas enluaradas precipitavam-se não sei para onde. Nas margens cobertas de ramagens, flores brancas de lótus agitavam-se uma a uma ao vento noturno, embalsamado de ópio, e caíam sem esperança na correnteza, levadas em redemoinho sob a ponte arqueada e entalhada, olhando para trás com uma resignação sinistra de semblantes calmos e moribundos. Enquanto eu percorria a margem, esmagando com pés descuidados as flores dormentes, sempre enlouquecido pelo temor do desconhecido e das armadilhas de rostos mortos, percebi que, à luz da lua, o jardim não tinha fim, pois onde havia muros durante o dia, estendiam-se agora unicamente novas paisagens de árvores e trilhas, flores e arbustos, ídolos de pedra e pagodes, como também a correnteza banhada em luz dourada avançava em curvas por margens cobertas de plantas e sob pontes grotescas de mármore. E os lábios dos lótus mortos sussurravam com tristeza e me convidavam a seguir, a não interromper meus passos, até que a corrente se transformasse num rio, e entre mangues com juncos oscilantes chegasse a praias de areia cintilante na orla de um mar vasto e desconhecido. A detestável lua brilhava sobre esse mar, e sobre suas ondas mudas exalavam-se perfumes fatídicos em gestação. E, ao notar que os rostos de lótus nelas desapareceram, desejei ter redes em que pudesse capturá-los e conhecer por meio deles os segredos que a lua tinha trazido junto da noite. Mas quando a lua desceu no oeste e a maré silente refluiu da praia taciturna, vi naquela luz torres antigas que as ondas deixaram descobertas e colunas brancas brilhantes engrinaldadas com algas verdes. Descobri que a morte tinha chegado para esses lugares submersos, e, trêmulo, não desejei mais falar com os rostos de lótus. Contudo, quando vi ao longe, no mar, um condor negro descer do céu para buscar descanso sobre um enorme recife, de bom grado teria-lhe perguntado sobre aqueles que conheci quando estavam vivos. Eu o teria feito, se ele não estivesse tão distante, mas estava muito longe e ficou completamente fora do meu raio de visão, quando se aproximou daquele recife gigantesco. Depois, observei a maré baixar sob a lua poente e vi o lampejo das torres, agulhas e tetos dessa cidade submersa e morta. Enquanto observava, minhas narinas lutavam contra o odor nauseante dos mortos do mundo, pois verdadeiramente, nesse lugar não situado e esquecido, estava toda a carne dos cemitérios reunida para os balofos vermes marítimos devorarem e se fartarem. A diabólica lua pendia muito baixa acima daqueles horrores, mas os vermes balofos do mar não precisavam dela para comer. E, enquanto eu observava as ondulações que o rebuliço dos vermes embaixo faziam, senti um novo arrepio de frio vindo do longínquo lugar de onde vi o condor abrir voo, como se meu corpo tivesse sentido um terror antes que eu tivesse diante dos olhos. Meu corpo não tinha estremecido sem motivo, pois quando ergui os olhos, vi que as águas tinham recuado mais, mostrando muito mais do vasto recife cuja orla eu tinha percebido antes. Descobri que o recife era apenas a cabeça de basalto negro de um ídolo, cuja monstruosa fronte nesse momento brilhava a luz vaga da lua e cujas garras abjetas deviam tocar o leito diabólico a milhas de profundidade. Então guinchei repetidamente, temeroso de que o rosto encoberto se erguesse das águas e seus olhos ocultos me fitassem ao acompanhar aquele olhar furtivamente oblíquo e traiçoeiro da dourada lua. E, para escapar desse ser implacável, mergulhei alegremente e resoluto no fétido baixio, onde, entre muros de algas e o lodaçal submerso, vermes gordos devoravam os mortos do mundo.